que o mundo foi será uma porcaria, eu já sei. Em 506 e em 2000 também, que sempre houve ladrões, maquiavélicos e safados, contentes e frustrados, valores confusão. Mas que o século XX é uma praga de maldade e lixo, já não há quem negue. Vivemos atolados na lameira e no mesmo lodo, todos manuseados. Hoje em dia dá no mesmo ser direito que traidor, ignorante, sábio, besta, pretencioso, afanador. Tudo é igual, nada é melhor. É o mesmo um burro que um bom professor, sem diferir, é sim senhor. Tanto no norte ou como no sul, se um vive na impostura, outro afana em sua missão. Dá no mesmo seja padre, carvoeiro, rei de paus, cara duro, senador. Que falta de respeito, que afronta pra razão. Qualquer é um senhor, qualquer é um ladrão. Misturam-se Beethoven, Ringo Starr e Napoleão, e o nove Dom João, John Lennon e Saint Martin. Igual como na frente da vitrine, esses bagunceiros se misturam à vida. Feridos por um sabre já sem ponta, por chorar a Bíblia junto ao aquecedor. Século XX, cambalache, problemático e febril. O que não chora não mama, quem não rouba é um imbecil. Já não dá mais, força que dá, que lá no inferno nos vão encontrar. Não penses mais, senta-te ao lado, que a ninguém importa se nasceste honrado, se é o mesmo que trabalha noite e dia como um boi. Se é o que vive na fartura, se é o que mata, se é o que cura, ou mesmo fora da lei.